nosso do Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, se você é veterinário, conhece algum, você concorre a uma espetacular resistente fontezinha, trombilizadeira ultra forte com bico de lona e batente oval de borracha nos modelos Dumbotex, Elefantex, Sansão Tex. Companheiro Gomes. Sim. Sinceramente. Sim. Entendi nada. Nem eu. Vamos lá de novo. Nada. Atenção, meu amigo, minha amiga, se você é veterinário, conhece alguma, você concorre com um espetacular resistente, fantezinha, trombilizadeira, ultra forte, com bico de lona e batente, oval de borracha nos modelos. Dumbotex, Elefantex e Sansontex. Dumbotex, Elefantex e o quê? Sansontex. Sansontex. Exatamente. Alguma coisa relativa a elefante, né? Exatamente. Tromba de elefante? Não, não é bem, quer dizer, não sei, é camisinha para elefante. Camisinha para elefante? É um preservativo. Preservativo de elefante. Exatamente, é. Mais resistente, né? Porque o bichano, quando, né, e tal... Bichano? É. Batráquio. É pesado. Batráquio. O bicho é pesado, né? O bicho é pesado. Na verdade, a força do impacto... Parou. Acabou. É... Sem detalhe. Vou tomar uma água. Acabou ali. Ponto. Vai tomar uma aguinha. Isso, Hélio Júnior. Volta. Volte já.